Nós vivemos uma época em que o mundo virtual, ele ainda é considerado como algo que não é real. Porém, na realidade, o mundo virtual, ele é tão real quanto o próprio mundo concreto. Porém, as pessoas ainda têm uma percepção, principalmente aquelas que ainda não usufruíram muito do mundo real, que ainda não, do mundo virtual, que ainda não utilizaram seus potenciais, elas ainda duvidam muito que realmente o que acontece no mundo virtual seja real também para elas. Então, acontece muito de uma pessoa duvidar que uma loja virtual, um e-commerce, ele venda realmente produtos e que esses produtos são entregues com a mesma confiabilidade que uma vendas por telefone, por exemplo. As pessoas não confiam tanto e acreditam que, sei lá, que no meio do caminho que ela enviar o seu cartão de crédito, vai aparecer um hacker e vai roubar o seu número de cartão de crédito, ou então elas nem mesmo acreditam que aquela loja virtual existe, e sim aquilo, aquele site ali é só uma fachada para enganação, né? Então, existe muita desconfiança em torno disso, porque as pessoas ainda não acreditam que o mundo virtual ele é real mesmo, e que por trás daquele site, daquela loja virtual, tem um grupo de pessoas que estão ali trabalhando mesmo, todo dia ali, no escritório. Elas não imaginam que realmente existe uma estrutura física por trás disso. Então, como que a gente pode diminuir essa percepção das pessoas em relação ao virtual? A primeira coisa é você dar feedback, né? Você apresentar resultados de todo e qualquer input, né? Toda e qualquer interferência do usuário no sistema, no website, você deve dar um excelente feedback para ele, para mostrar que o sistema está vivo, né? Que ele responde e que assim como uma pessoa, né, ele está ali prestes a estar sempre pronto para responder aquilo que o usuário precisa. Por exemplo, ontem eu estava fazendo uma busca no site da Livraria Cultura, digitei uma busca, não encontrou o livro, porém, disse o seguinte: não, se você não encontrou esse livro, a gente pode conseguir ele para você. Aí eu preenchi, né, falando: ah, tudo bem, vamos ver, né, o que dá. Botei meu e-mail, falei o nome do livro que eu queria, a editora, e recebi uma mensagenzinha: ah, você em breve entraremos em contato sobre esse assunto. Aí eu falei: ah, tudo bem, vou entrar em contato, mas duvidei, né. Eu falei: nunca imaginei que realmente fossem voltar esse contato. Porém, dali a uns 10 minutos, eu fui checar minha caixa de e-mails e tinha recebido um e-mail de confirmação dizendo: olha, recebemos o seu pedido, a sua solicitação, e em breve nós iremos retornar. Então, não haveria necessidade de enviar esse e-mail para mim. Porém, qual que foi a minha percepção? Eu confiei mais no serviço. A partir disso, pensei: poxa, se eles me mandaram um e-mail, tudo bem que é automático, esse e-mail não foi ninguém que enviou para mim, mas mesmo assim, a minha percepção é de que a coisa é mais concreta. Ainda não recebi o retorno deles, porque foi feito ontem, né? Era domingo, hoje é segunda. Espero que receba nos próximos dias. Mas, mesmo assim, esse e-mail, ele teve um fator importante na minha percepção de concretude do negócio. Então, outras medidas também podem ser tomadas para tornar a interface mais com mais feedback, né? Você pode, por exemplo, você pode dar mais retorno quando o usuário faz uma determinada ação. Você pode mostrar coisas acontecendo, principalmente de forma gráfica, você usar iconografia, você usar imagens visuais que remetam ao mundo real, ao mundo concreto, e que tornem essa ação um pouco mais concreta. No quesito conteúdo, existe um truque bastante batido já, que o pessoal usa há muito tempo, que é você inserir fotos, né, de pessoas, aquelas fotos que são tiradas de bancos de imagens, fotos de pessoas para humanizar mais a interface e parecer que realmente ela corresponde que ela tem um correspondente físico, né, que existe realmente aquele serviço. Porém, usando banco de imagens, você acaba podendo correr o risco de o tiro sair pela culatra e parecer que é ainda mais enganador aquele determinado serviço que está sendo ofertado. Por quê? Porque os bancos de imagens, eles são, em geral, feitos nos Estados Unidos. Então, você tem lá pessoas com aquele perfil de modelos, né, são modelos, os atores das fotos, né? São modelos de beleza e tal, são pessoas que não têm o mesmo perfil físico que tem o brasileiro. Então, o que o usuário vê? Ele vê ali uma pessoa que não é parecida com ele, que não é parecida com as atendentes daquele determinado serviço que ele está acostumado. Então, o que ele pensa na hora? Pô, isso aqui é enganação. Então, é nada melhor do que você contratar um bom fotógrafo para fazer um ensaio fotográfico decente de qualidade, né? Não precisa, não vai, claro que não vai ser com aquela qualidade de imagem que tem o banco de imagem, porém vai ser algo real que vai parecer mais fidedigno para o seu usuário. Outra medida interessante é você enviar catálogos impressos, enviar material de propaganda impressa depois de que o usuário preencher um cadastro, por exemplo. Eu estou trabalhando agora com um site de uma editora, e uma coisa que comentaram, que o diretor dessa editora comentou, é que ele achava muito legal quando ele entrava num site e clicava num botão assim para receber alguma coisa impressa, e recebia realmente, depois de alguns dias, uma coisa que ele podia tocar, né? Então, naquele momento ele sentia que realmente aumentava muito a confiança nele naquele site. Então, o que eles querem fazer nesse site da editora? Oferecer um catálogo impresso com conteúdo sobre o assunto que eles vendem, né, sobre os livros que eles estão vendendo, e fornecer isso através de um cadastro, né? Então, o usuário se cadastra e recebe na sua casa inteiramente grátis o catálogo dessa editora, que eu achei que é uma medida que, apesar de não ser algo muito super interessante, nossa, recebi um catálogo, porém, você tem esse efeito de concretização mesmo. E mesmo que o usuário não faça esse cadastro, só o fato dele ver que isso é possível ser feito no site, ele já tem mais, ele já cria mais confiança e já acredita mais que é um negócio real. Outra coisa legal de fazer também é utilizar outras mídias, outros meios de comunicação, como, por exemplo, você, se possível, você fazer um telefonema para o usuário que fez uma determinada transação, porque o telefone, ele já é um meio de comunicação já muito estabelecido, as pessoas confiam no telefone. Então não tem nada mais interessante do que, por exemplo, você está conversando com um amigo pelo Instant Messenger e de repente ele diz, não, peraí, esse assunto eu tenho que te falar, ele, vou te ligar agora. E imediatamente toca o teu telefone do lado. Nossa, é um negócio assim que nessa hora dá pra ver que realmente não tem nada de virtual ali naquela conversa ali que você está tendo. Então acaba quebrando esse estigma de irreal que tem o mundo virtual. Às vezes tem momentos em que não é possível realmente você convencer o usuário a confiar naquela interface virtual, porque ele precisa realmente, ele não consegue confiar totalmente naquela interface. Então o que ele faz? Ele precisa do contato físico. Então é interessante que você tenha lojas reais também, além da virtual, para que o usuário possa ter a opção de pesquisar pelo site e poder ir pessoalmente ver os produtos, pegar ele com a mão, ver realmente se ele vai servir para as necessidades dele. Um exemplo que nós temos aí bastante estabelecido são as grandes lojas de departamento que vendem aí eletrodomésticos e tal, como Casas Bahia, Magazine Luiza. Então eles dizem que a maior parte das vendas que os sites proporcionam são justamente as pessoas que vêm, pesquisam os produtos na internet, veem os preços e vão para as lojas para comprar, mas antes de comprar eles querem ver exatamente como são as qualidades do produto. Porque o consumidor que usa a internet, em geral, são pessoas muito críticas e muito, pesquisam muito antes de comprar. São pessoas que aproveitam justamente o potencial da internet para escolher produtos que sejam mais adequados às necessidades e possibilidades dela. Então, é interessante que você tenha essa materialidade, essa parte material, essa estrutura material de um negócio virtual. Mas isso também não se restringe apenas a lojas virtuais, né, lojas de comércio eletrônico. Isso também pode ser um serviço que você fornece pela web e você tem um atendimento via telefone. Isso é essencial que você tenha um 0800, né, para poder mostrar que realmente o serviço existe, né, que é uma, tem uma infraestrutura, que é um negócio confiável. Então, tudo isso acaba se agregando valor ao serviço e tornando ele mais confiável, dando maior credibilidade a ele.